Travestática, o mais refinado conteúdo da internet. She got what the miss is saying! Travestática! E aí, pessoal, começa agora mais um Gaveta Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Aiken. E aí? E o Dr. Fábio. E aí, traças? A gente tá aqui pra falar de franquias e séries saturadas e aquelas esquecidas. Um tema inspirado pelo Hobbit, filme que foi inflado. O livro que foi inflado. Absurdamente. Eu acho que, na verdade, vocês estão pensando na coisa errada como inspiração, cara. Como é que vocês estão se inspirando pelo Hobbit quando acabou de sair o trailer novo do Star Wars? É verdade. Mas aí que tá, velho. Será que Star Wars tá inflado no cinema? Eu não acho não, velho. Não, mas se você comparar não tá, com a franquia tá inflado, de Senhor dos Anéis... É simplesmente a franquia com mais coisa que existe em todas as mídias, né, cara? Cara, mas se você parar pra ver... O Hobbit, o tamanho do livro do Hobbit. Não dava 3 filmes aquela bosta. Não, não é uma bosta não, o livro é ótimo. Não, mas daria um filme de 3 horas. Mas talvez, foi até bom o Aiken ter levantado a bola aí do Star Wars. Eu já acho que o Star Wars, é que se você for analisar o universo expandido, HQ, livro, jogo, essas porra toda, realmente tem muita coisa. Mas analisando só pela parte de cinema mesmo, se você for ver, eles deram uma boa respirada, cara. O último filme foi o quê? 2005, mais ou menos? Foi 2005, ou seja, quase 10 anos. Né? É, eu acho que deu pra dar uma respirada, assim. E o pessoal esqueceu quantos filmes eram ruins, os da nova trilogia. Tanto que o pessoal tá todo animado aí. Eu tô genuinamente animado, cara, pra assistir. Assim, eu não acho... Não, eu também. Eu não acho que tenha sido... A segunda trilogia foi uma bosta extrema, como a maioria das pessoas acham, não, sabe? Mas não foi nada muito legal também. Né? Mas eu acho que esse tempo tá ótimo, cara. Assim, Diego, o episódio 2 e 3 são razoáveis. Mas o primeiro, cara, é muito ruim. É, velho. Não, o pior que... Não, ele é muito hoje ruim. Em dia... Eu vou te dizer que o primeiro, acho que ele me causa menos úlcera do que o 3, rapaz. Tu acha? Porra, o 3 eu acho que se eu tivesse perto do George Lucas, eu acho que eu ia socar a cara dele em cada frase que o Anakin falasse. Velho, é porque também eu não revi muito o episódio 3. Mas na época que eu assisti aquilo no cinema, cara, foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema. Nossa, cara. Não, ok. Na época que eu assisti ele no cinema também eu fiquei alucinado. É, mas ó... O problema é quando você, tipo, sai do hype. Nada como o hype do cinema, né? Quando você sai do hype e ativa o senso crítico. É. Isso aconteceu comigo no episódio 2. Eu saí de cinema falando pra todo mundo, nossa, e a melhor cena tinha sido a luta do Yoda, cara. Aquela bosta. Aquela coisa horrível. Agora, o episódio 1, também acho que eu já falei isso, mas se você for ver, eu tava assistindo, fui assistir ele mais recentemente, ele tem uma trama até interessante até entrar aquela parte do planeta lá? No deserto lá, Tatooine, é. Ah, tá. Não, no Tatooine. Até entra toda aquela parte de Tatooine que é totalmente desnecessária, sabe? Mas se você for ver, assim, a trama política, claro que não foi bem feita, mas se tivesse sido de uma forma, pô, a gente vê aí o Game of Thrones, né? Uhum. A prova que uma trama política pode ser envolvente, né, cara? Aham. Uhum. Mas se tivesse sido bem feita a história do episódio 1, talvez o filme tivesse se salvado, cara. É, eu não sei. Mas, assim, a gente falou de que essas franquias podem, talvez, estar saturadas, né? Mas será que o problema é, de fato, saturação? Ou eles estão fazendo filmes novos dessas franquias que não são pra gente, entendeu? Como, acho que até eu escutei isso em outro podcast, não sei se foi no Rapadura. Porque você vê que essa trilogia mais recente do Star Wars, ela é infantil, cara. E eu digo a mesma coisa pra esse reboot do Homem-Aranha que teve agora, que são filmes pra crianças de 6 anos, cara. É que eles diminuem pra poder pegar mais gente pra ir no cinema, pra diminuir a faixa etária, né? É. Da censura. A gente não pode dizer que a culpa é de que a segunda trilogia de Star Wars é por ela ter sido infantil e tal, porque ela não é infantil. Ela trata de uma trama política por causa de bloqueios comerciais e discussões longuíssimas no Senado Galáctico. Onde que isso é infantil, sabe? É, eu acho que ele é mal feito, cara. Porque você Exatamente. Pega, por exemplo, o Vingadores mesmo. Cara, aquilo abrange uma faixa etária gigantesca, cara, né? Aham. Uh-huh. Eu só acho que se o Star Wars, ele foi... Eu não acho que ele, primeiro, que ele foi pensado em ser um filme voltado pra criança. Eu acho que ele quis abranger e não deu certo, sabe? Uh-huh. Yeah. Porque é porque é chato, né? É, eu vejo muita gente falando isso também. Não, mas a trilogia antiga também era, mas eu acho que ela tinha uma certa classe, um certo charme, assim, que chamava a atenção do público mais velho também. Até que a trilogia antiga é mais... Até um pouco mais infantil, assim, no sentido de ser uma coisa menos profunda, saca? Mas acho é que aquele infantil para... menos pizza, soturna, né, cara? Assim, é uma que coisa pega assim. Um pouco. O antigo, ele é bem aventuresco, saca? Tipo Indiana uh-huh. Jones, uma coisa assim, bem de aventura mesmo, sem esse lance de tramas políticas, de coisa não sei o quê. Você tem lá a referência de que a Leia é uma princesa de não sei aonde e representa o planeta dela pra uma certa facção política, mas você nunca... Nada aprofundado. É, você não tem uma cena de discussões políticas, o mais próximo disso é aquela hora que o pessoal tá discutindo lá sobre a Estrela da Morte e um general lá questiona o poder da força e o Darth Vader dá um beat slap no cara, saca? É verdade. E acabou. Uhum. Eu acho que esses filmes novos vão retomar esse espírito aí. Eu acho também, cara. Pelo menos é o que deu a entender no trailer, né? Sim, e isso é o que tá me deixando mais no hype, saca? Não, e o cara lá, o J.J. Abrams fez um trabalho legal no Star Trek, né, cara? É. Inclusive, ele pegou inspiração com Star Wars, né, pra fazer os Star Trek. Só falta o cara cagar agora, né? Rapaz, eu acho que eu tô esperançoso. Eu não tenho nem muito o que falar, não, porque... Não, e saiu da mão do George Lucas, né? Eu acho que isso daí já é um avanço, cara. Exatamente. Mas tá na mão da Disney. Isso não é ruim, necessariamente ruim. É, eu acho que... É, até aí, a Marvel também tá na mão da Disney. É, eu sei. Eu espero. Mas que eu tava lendo que ele nem viu o trailer ainda e não está interessado na história, nem os rumos que a franquia vão tomar. Ah, que é calque. Nossa, sério, velho? Eu me lembro que na época que foi vendido lá os direitos do Star Wars, ele tinha dado um depoimento lá todo de que, tá indo pra boas mãos, porque eu acho que já não dou mais conta, coisa desse tipo, assim, tipo, é a redenção do George Lucas, né? Agora tá aí cagando pra... Vai ver, ele tá vendo que vai ficar bom, aí ele pensou, cara... Vou fingir diferença aqui que eu quero ficar por cima. Né, cara? Ele devia estar interessado aí pra ele virar o novo Stan Lee, né, cara? Ficar aparecendo em cada filme de Star Wars agora. Nossa, cara. Ele ia aparecer como o quê? O Jabba? É mesmo, ele tá ficando com um papinho cada vez maior, né? Não sei. Essas conversas dele parece que ele tá meio em depressão, não sei. Porque ele sempre disse que esses filmes custaram a vida dele, o casamento dele, e agora ele se desfez. Isso aí, sei lá, parece meio tristeza mesmo. É, eu não duvido não, cara, que ele... Porque ele chegou a tentar emplacar algumas outras coisas... Nunca que, deu certo. Mas logo ele tirando, voltou pro Star Wars, né, cara? Tirando Indiana Jones, né? O resto não deu certo, não. Foi... Indiana Jones é o quê? Não é só o roteiro dele, né? Porque, cara, até onde eu sei, ele é dono de todos os direitos, né, do... Não sei se mais, né? Porque foi pra Disney, né? Lucasfilm. É. Mas ele era o criador do personagem, né? Tudo isso era dele, os roteiros. Tinha mão dele também. Ó, e outra franquia que tá voltando aí, que eu acho que merece comentários, é o Exterminador do Futuro, cara. Vocês viram o trailer? Eu vi. Eu só vi a chamadinha falando. Ele tá voltando, isso? Vai ter Arnold versus Arnold. É. O que vocês acharam? Antes eu não entendi muito bem o trailer. Eu não entendi nada. Eu também não. Como é que eles vão ligar essas linhas do tempo, por exemplo, com a do primeiro filme, com a do segundo? Eu não entendi isso, porque... Assim, o 3 e o 4 eu não vi, não vi nenhum dos dois, né? Sério que você não viu nem o 3? Não, não vi. Pô, não vi nenhum dos dois. Você colocou que o 2 é o final verdadeiro e pronto. Cara, porque pra mim encerrava ali e pronto, sabe? Não tinha mais o que ver. E os outros filmes, na época que eles saíram, eles tinham muito cara de obras menores, entendeu? De filmes mais feitos só pra ganhar dinheiro mesmo. Eu me lembro que na época que eu vi o 3, eu achei ele muito bom, mas eu acho que é daquele mesmo negócio do Star Wars, sabe, cara? É, o 3 é uma bosta, cara. O 3 é uma bosta. Apesar de eu gostar bastante do 4, eu tenho minhas ressalvas com relação àquele Marcus Wright, não é? O segundo personagem principal que eu esqueci o nome. E aí, assim, eu não gostei muito da parte dele, mas eu gostei bastante do Salvation por finalmente focar no futuro, que é uma parada que eles sempre, né, deram aquela palhinha, mas nunca mostraram de verdade. É sempre aquela poeira azul, né, cara? Isso, e aí, e finalmente... E lasers. É, e crânios, né? É. E finalmente deram um foco nessa parada e deram um tempo na porcaria da viagem no tempo, que já tava saturando. É, e isso eu achei legal também. E aí esse agora, cara, depois que eu vi o trailer, pra mim pareceu muito bom, porque eles vão pegar, vão continuar dando enfoque no futuro, e aí em determinado momento do filme eles vão mostrar a viagem do tempo, só que do ponto de vista do futuro, entendeu? Mandando o Kyle Reese, e aí eles vão... Ah, é, no Salvation eles não mandam, né? Não, no Salvation não. Chego, no Salvation é tipo, é antes ainda do John Connor se tornar o verdadeiro líder da resistência. Tem a galera que duvida dele e tudo, né? Isso, isso. Termina justamente com o John Connor assumindo, né, a liderança da resistência. Agora sim é que eles vão mostrar, tipo, o fim dessa luta com eles mandando o Kyle Reese de volta. Só que aí eles vão dar o plot twist monumental, que eu achei muito foda, que é o Kyle Reese volta, mostra aquele iniciozinho do primeiro filme, saca? Do ponto de vista... do futuro, e aí eles vão mudar completamente a linha temporal, entendeu? É o esquema X-Men, né? Esse último X-Men tá fazendo isso. Mesma exatamente. Coisa. E aí ele vai abrir pra fazer novos filmes. É, e assim, o Kyle Reese vai chegar e vai, já vai ter mudado tudo. Parece que a galera interferiu tanto com a linha temporal que já tá tudo diferente, sabe? É uma desculpa se você for ver, né, cara? Não, com certeza. Mas se for bem tá, feito, rapaz. Tá ótimo, né? Cara, é, não tem, exatamente. É muito difícil você conseguir fazer isso bem feito, cara, com... Porque você entra num problema de lógica muito, muito, muito forte, cara. Quando você mexe com viagem no tempo. Eles vão se perder em algum momento. Não, com certeza. É. Mas é que tá, eu acho que o objetivo é mostrar assim, que a linha do tempo em si já tá embolada, entendeu? Uhum. Deu tanta merda, nego alterou tanto isso, já esquece tudo que aconteceu até agora, entendeu? Agora eu me lembro que no 2, 2 ou 3 agora, não tô lembrando, é uma tipo, das revelações, né, do filme, é daquilo que o... É tudo baseado em destino. Né? Tá tudo definido já, né? Você só pode dar uma alteraçãozinha, mas no final dá a mesma merda, né? Uhum. Com essa informação, eu sempre fiquei pensando, o que adianta, então, eles ficarem mexendo nisso, né? Se no final vai dar a mesma merda sempre. É isso que eu não fiquei esperando. É, tudo bem que morre. Tudo bem que é... Agora que eu tô pensando melhor, a merda que a Sarah Connor fala é de dar a guerra, né? Só que no filme a guerra já está acontecendo, né? Então a gente não sabe além da guerra, né? O que pode acontecer. Quer dizer, às vezes a guerra é inevitável, mas... E a existência dos exterminadores é inevitável, mas às vezes o resultado da guerra e o quão destrutiva é a guerra, por exemplo, às vezes pode ser mudada, né? Pode ser alterada. Tem umas pontas soltas que dá pra eles trabalharem. Sim, né? Uhum. Eu vi o trailer. Enquanto a gente tava conversando aqui. Enquanto você estava falando. E aí, o que você achou? Eu não sei se eu entendi. Eu não entendi. Porque pelo que eu entendi, então quer dizer que essa realidade, a realidade que seria teoricamente, vamos chamar de presente da Sarah Connor, foi alterada porque ela foi criada pelo exterminador que era o Schwarzenegger. É, basicamente. É isso. Criada foi. Criada. Ela ficou órfã. Eu li a sinopse aqui, ó. Ela ficou órfã. E aos 9 anos ela ficou órfã, e quem criou ela foi o Schwarzenegger, que ela chama ele de Pops ainda. O que acontece... O que eu perdi aí? É da série isso daí? Então, o que acontece é justamente isso. A viagem no tempo bagunçou tanto que, tipo, nego tentou fazer... O Exterminador, a Skynet, tentou mandar Exterminadores... mais pra trás, saca? Parece que tentou mandar mais e mais e mais. Caralho. Entendeu? E em determinado ponto, isso mudou tudo que a gente viu até hoje, entendeu? Entendi. Isso são coisas que você tem que aceitar, né? É. Ele é um robô. Essa é a sua conclusão. Não. Como é que... Por que ele envelheceu? Porque a parte exterior dele é biológica. É, mas não tinha até uma desculpinha do 3 que quando o John Connor via ele, né? Que o Schwarzenegger já tava mais velho e tudo. Ele olhava assim, não, então você não lembra de mim, né? Ele disse, não, que veio antes é outro, né? Eu sou um outro modelo, não sei o que lá. Ele tinha uma desculpinha desse tipo também. De repente até pra ele não ter a mesma aparência. Né? Que esse daí envelheceu, porque ele ficou com a Sarah Connor desde que ela tinha 9 anos. O ponto é justamente esse. O exterior do T-800... Ele é um ser humano, ele é um exterior de ser humano, entendeu? Uhum. Ele envelhece. Ele envelhece, ele morre, tanto que assim, se você for ver até nos filmes antigos... É, a carne em volta pode morrer e começar a apodrecer, sabe? Ah, mas ele continua com... É, a máquina continua funcionando. Sim, sim. Mas, por exemplo, pode dar necrose na cara. Ele pode pegar uma doença de pele, saca? Uhum. Não que ele se importe muito. O exterminador pode pegar câncer de pele. Pode. Ele vai cagar muito forte pro câncer de pele, mas ele pode pegar, entendeu? Uhum. Gostei dessa conclusão do Aiken. A gente não chegou a falar direito do Hobbit, né, cara? É verdade. É. O Aiken falou antes da gravação que ele só viu o primeiro filme. É. O que você achou desse primeiro filme? Eu gostei muito, cara. Gostou muito? Mas gostou arrastadinho, né? Não, pelo contrário, eu achei que ele é uma história de aventura. Você não tem que focado na conclusão. Cada um daqueles momentos do filme, saca? É o objetivo do filme. Você tá conseguindo entender o que eu quero dizer? Não. Você leu o livro? Não. O Hobbit eu não li, não. O que é isso? Foi só pra jogar na cara dele que ele não leu? Não, é porque merda, você quem leu o livro normalmente tem opinião diferente de quem não leu. E qual é a opinião? Aquela elfa não existe! Mas isso não é. Não tá no primeiro Tirando filme. Tirando isso. É verdade, ela não tá no primeiro filme. Mas até aí aquela elfa não existe, pô, foda-se, né, cara? É, não, pô. não. Tem umas coisas que acontecem no filme que não tem no livro e tá um pouco esquisito, sabe? Tá. Ele deu uma esticada muito foda, assim, só pra poder ter mais filme. Tá, ok, mas isso não quer dizer que é diferente ele colocar coisa que não tem no livro e ele colocar, deixar ruim, entendeu? São coisas diferentes. É. Mas eu não achei um filme necessariamente bom. Não, ok. O segundo eu gostei. Se você pegar todos os filmes desse universo aí, o segundo do Hobbit foi o que eu mais gostei. Porque eu achei ele foi, assim, entre aspas, despretensioso, sabe? Sério? Quando eu vejo, cara, eu não achei isso, não. É divertido, cara. O filme é diversão, entendeu? Os outros filmes do, por exemplo, da trilogia Senhor dos Anéis, eu acho eles muito, sabe, muito carregados, sabe? Tipo, vamos fazer um filme mega foda, entendeu? Uhum. E o segundo filme do Hobbit eu achei um pouco mais, vamos se divertir, cara. Isso é diversão, vamos, aventura, bola pra frente. Aí eu tô assistindo com muito amargor no coração esse filme, eu acho. Porque sei lá, cara, não rola. Assim, eu nunca li o livro, mas eu já sabia que era uma outra pegada, né? O Hobbit, ele tem uma pegada realmente de mais aventura despretensiosa. O Hobbit é um livro completamente infantil, né, cara? É, o Hobbit é um livro pra criança. Então, mas até nisso, ele parece que o Peter Jackson, ele tenta botar uma motivação pros personagens. Mais profunda, né? Muito mais profunda que, pelo que eu ouvi falar, no livro não tem, né? Uhum. É interessante até, né? Pra ele tentar deixar que parece que no livro a motivação dos caras é dinheiro, né? Simplesmente, eles querem o tesouro do dragão, né? Sim. Aí no filme eles deram todo aquele drama lá, né? Do orgulho perdido, a terra perdida. Isso eu acho bom. Não, mas isso tem no livro interfere também. Não, isso tem no livro, esse negócio do orgulho. Esquece, viu, ali. A Viviane, ela só tá amarga porque eles mudaram o livro. É. Não, e outra, eu acho que o livro todo caberia muito bem num filme de 3 horas. Até agora, pelo que eu vi, eu ainda não assisti o terceiro filme. Eu acho que se eu fosse pegar ali pra editar, cara, eu deixava aqueles 2 filmes que eu vi até agora, sei lá, com 1 hora e meia, tranquilo, sabe? Sim, sim. E o segundo filme, dessa 1 hora e meia, acho que o segundo filme só teria uma meia hora, olha lá, cara. Nossa. Mas veja só, pelo que a Viviane falou, eu entendo que o livro Hobbit não daria nem um filme de 3 horas, talvez um de 2, tranquilo. Mas eu entendo a posição do Peter Jackson, cara, e dos roteiristas. Porque chega o produtor, queremos 3 filmes e bota o pau na mesa, tu vai fazer o quê? Tu quer receber ordem, né? Exatamente. Mas assim, aí já não é mais do líder desse livro, né? Já essas coisas que ele tá aprofundando já não são mais desse livro, na verdade. Ele colocou muita coisa do Senhor dos Anéis, né? Que ficou meio forçado mesmo, né? Eu achei, pelo menos. Mas aí eu acho que a gente entra naquele mesmo discussão do Star Wars, que eu acho que no caso do Hobbit foi mal feito, cara. Porque no Senhor dos Anéis ele fez isso também, de botar personagens com uma certa importância que não tinha no livro, como é o caso da mulher lá, da Liv Tyler, a Arwen. No livro não é nada, cara. Ela só aparece assim, quase não fala, né? É mais citada. Ela, tipo, aparece no fundo do salão. No ela aparece filme, só. Foi dado uma importância pra ela, mas pra mim eu acho que ficou bem feito o negócio, sabe? Eu acho que trocaram ela. No filme, colocaram ela como se ela... o papel dela, na verdade, não, é de outro não, cara. Não, é isso que eu tô querendo dizer. Aumentaram a importância dela de uma forma que ficou bem feita, sabe? Agora, não é que nem nesses filmes do Hobbit, que às vezes acontece uma coisa, um personagem brota ali, que você vê, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Aquele... Qual o nome daquele mago lá que tem o cocô na cabeça? Ah, o Radagast. Radagast. Eu achei aquele personagem apareceu do nada, cara. Não sei. Onde eu sei, ele aparece tão do nada quanto no filme e no livro também, né? Oh, ok. É. A mesma coisa que tantos fãs reclamaram que não tiveram no Senhor dos Anéis, Tom Bombadil, que é um gordinho dançante que mete porrada em todo mundo dançando. Aham. Foi ótimo ser tirado aquilo. Com certeza. Eu acho que é a mesma coisa do Hobbit. Seria arrastada. Eu gostaria de ver. É, você. Nossa, Mas seria muito arrastado. Eu acho que eu teria vergonha alheia de ver a parte do Tom Bombadil no cinema. Então, e por que você gosta tanto desse Radagast cocô na cabeça? Eu não gosto tanto dele. Não, cara. Tira ele. É Radagast cocô na cabeça, é quase Tom Bombadil. É, mesma coisa. Mas aí que tá. Essa cabe mais no Tom. O Tom do Hobbit ter o Radagast do que o Tom do Senhor dos Anéis ter o Tom Bombadil, entendeu? Mas ele quis dar o mesmo tom pras duas trilogias, né? A gente tá falando de muito tom, né, cara? É muito tom. Eu acho que não. Eu acho que a trilogia do Senhor dos Anéis teve... o objetivo foi ser mais adulta e a do Hobbit o objetivo foi ser mais infantil. Mas aí, depois que vocês virem o terceiro filme aí do Hobbit, vocês aguentam mais chame desse universo? Rapaz, depois então que eu joguei o Shadow of Mordor, eu acho que esse universo eles conseguem explorar tanto quanto eles quiserem, cara. Uhum. Tipo Star Wars, se eles souberem fazer. Enquanto for bem feito, né, cara? Se eles quisessem pegar histórias específicas do Silmarillion e transformar elas em filmes fechados, acho que o cara é muito foda, cara. E não bote Legolas no meio, né, cara? Por favor. Ele não é dessa época. E fale isso pro senhor Peter Jackson. Fale isso pra elfos, né, cara? Mas vai ter Galadriel, gente. Rapaz, tem elfo ali com mais de 10 mil anos, então eles podem colocar quem eles quiserem na época que eles quiserem, né? E essa coisa que parece que voltou, né, de você dividir o filme em várias partes, né, tem um monte de filme acontecendo isso. A primeira vez que eu vi, de fato, acontecendo isso foi no Matrix, vocês lembram disso, cara? Matrix Reloaded, que acabava o negócio, parecia episódio de série, né, cara? Mas a princípio eram três filmes, né? Não, mas o primeiro é fechado, aí o segundo e o terceiro é como se fosse um só, né, cara? Mas o primeiro, acho que ele dá... Que só pegaram e tá, cortaram ali no meio e eu acho que o primeiro, ele dá claramente aquela sensação assim, ó, a gente tá fazendo esse filme aqui, ele é fechado, mas se der certo, a gente faz os próximos, entendeu? Eu achava assim, ele tinha as deixas, mas era deixa tipo o próprio Exterminador do Futuro, né? De você ficar assim com aquela curiosidade. O primeiro filme, ele não resolve nada. O primeiro filme, ele fala assim, agora o escolhido é verdade. E a Matrix tá aí, tá toda, saca? Não tem nenhum conflito dos seres humanos com a Matrix. Não, mas o que é que você entende no final do primeiro Matrix, cara? Que o que Neo agora a guerra vai começar. Vai salvar. Não, eu já tenho a sensação de, pô, agora a humanidade tá caminhando e esse cara salvou, né, a humanidade. Eu tinha isso na cabeça, né? Nossa, não, que, pra é mim... É claro que eu queria ver o que ia dar, mas tava fechado. Não, cara, pra mim aquilo, ele dá claramente, tipo assim, que agora é que a parada vai começar de verdade, sabe? Ele dá um fechamento que funciona, mas com abertura pra fazer uma história muito maior. É, ele tem uma pegada do final do Star Wars, né, episódio 4, né? Que é aquele negócio da Estrela da Morte explodiu, mas Darth Vader tá vivo, o Império tá aí ainda, né? Isso, exatamente. É um pouco. Mas o Matrix podia ter ficado só no primeiro. Poderia. Não, ele podia ter tido uma continuação boa, simplesmente. Mas levando em consideração o que saiu depois, ele poderia ter ficado só no primeiro. Mas é muito fácil, né? A gente vê... Peraí, o que é que saiu? É bosta, então volta pro primeiro. Não, é aí que tá. Se eles tivessem seguido uma parada que eu li, que aparentemente era o objetivo, né, no início, ia ser muito foda, porque vocês já viram o Animatrix? Sim. Aquele... Sim, eu acho muito da hora. Era muito bom isso. Tem uns meia boca, mas tem uns muito bons. Sim, cara. Era fodíssimo, cara. É tipo o universo expandido Star Wars, né? É melhor do que a maioria do produto oficial. Mas assim, vocês já viram aquele que é em duas partes, contando a origem da rebelião? Sim. Sim, um dos melhores. Então, pelo que eu já li, aquele desenho ali era pra ter sido o segundo filme, entendeu? O segundo filme, na verdade, ele era pra ter não ter nenhum dos personagens da história original. Mostrando o começo. Só contando a origem, isso, contando a origem da rebelião, a guerra original de quando as máquinas aprisionaram a humanidade e tudo mais. E aí o terceiro filme era pra ter sido o primeiro, o segundo e o terceiro filmes comprimidos. entendeu? Porque se você pega o Reloaded, dá pra ver claramente que ele é um filme, vamos estender essa porra aqui até, saca, até ocupar, sei lá, 2 horas de filme que ficou no final, entendeu? Não, e você vê que o primeiro filme, ele é muito mais fechado, né, cara? Sim. Ele se concentra ali na Nabucodonosor, né? O nome da nave, como é que é? Isso. É na tripulação dela, né? E, tipo, fazendo as quests dela, né, cara? Isso, aham. E centrado ali naquele negócio do Neo, é o escolhido ou não. Chega no 2, eles expandem aquilo, querendo dar o passo maior do que a perna, né, cara? Ele não dá conta de contar a história daquela galera toda, da cidade toda. O primeiro filme é redondinho, cara. Ele é redondinho. O segundo, ele é todo aberto e o cara voa pra todo lado e não colou direito aquele negócio. Mas, o Diogo, por que foi que eles não fizeram aqueles filmes do Animatrix? Eles então, transformaram em desenho. Parece que o estúdio olhou assim pra esse projeto do segundo filme e perguntou assim: como assim você vai fazer um filme que não tem nenhum dos atores do primeiro filme? Entendeu? É, cara, é verdade. É o mesmo razão do Legolas tá aí no Hobbit. Então, aí o estúdio vetou completamente a ideia, entendeu? Entendi. Pelo que eu li, né? Isso daí é uma especulação, Pode ser que isso nunca existiu também, né? É, mas pelo que eu li, na época que eu li, parece que era fonte bem próxima dos caras, né? Ah, nem lembro mais, cara, faz 400 anos isso. Aí você vê 3 filmes e já saturou, né? Tipo, eu não tenho vontade de ver mais nada no cinema de Matrix, eu não tenho, cara. Não tenho, porque pra eu ver, primeiro eles tinham que invalidar os 2 segundos, sabe? Mas não dá pra fazer isso, já tá na sua cabeça. Uhum. Tem como... A não ser que eles viajem no tempo. Ah, é. Né? No Estado do Futuro, em algum momento vai aparecer o Neo, né, cara, chegando pra salvar a galera. Voando. E Parque dos Dinossauros vai vir outro filme aí, né? É. Olha, eu ouvi falar. Cara, mas Parque dos Dinossauros, cara, tem quantos anos tem, né? Eu achei que era zoeira. Eu vi uma imagem que descreve perfeitamente essa parada toda. Que assim, lembra daquela cena do Jumanji, quando... eu vi isso. Você viu, né? Que o personagem principal sai, assim, de dentro do jogo. Fala assim, que ano é hoje? Todo barbudão. Aí ele falando isso, né? Tipo, sai o trailer, os trailers mais falados, que é Exterminador do Futuro, Jurassic Park e Star Wars. Em que ano nós estamos? Saca? Mas o Jurassic Park, ele também teve 2 continuações não muito boas, apesar que quando era criança eu gostava. E eu acho que ele teve um tempinho pra respirar aí, cara. É, mas o trailer eu também não gostei, não. Rapaz, se você olhar, assim, bem criticamente, todos os filmes do Jurassic Park são remakes do primeiro, né? Principalmente o terceiro. Não tem nunca nada de novo, né, cara? O negócio é que no segundo, eles vão pra uma outra ilha lá, né, que não tem um parque, mas acaba que no final os dinossauros vão pra cidade, né? E isso foi diferente, né? E o primeiro, ele é um filme bem pé no chão, né? Ele é sci-fi, mas não sci-fi pé no chão. É, cara. Verdade. Esse quarto agora, ele tá parecendo uma coisa muito futurista. O que vai ser? Eles criaram dinossauros diferentes, não sei o quê, né, que não existiam. Cara, eu nem vi esse trailer ainda. Esse quarto filme, ele de fato abre um parque pras pessoas, né? Essa é a história, pelo que eu entendi. Ah, tá. Isso era uma coisa que eu queria também sempre ter visto, né? Que é sempre que aconteceu. O parque sempre tava no papel, né? Nunca aconteceu. Rapaz, foda-se Parque dos Dinossauros, eu quero ver eles fazerem uma adaptação de Dino Crisis. Dino Crisis. O que é isso? É um jogo? Se você não sabe, Fábio, é porque é jogo. Rapaz, é uma série de videogame, né? Que é, imagina assim, o que aconteceria se o Jurassic Park, ao invés de ter personagens ali, paleontólogos e crianças, tivesse uma equipe da SWAT como personagem principal. Cara, entendeu? Que galhofa. Cara, isso ia ser genial, cara. Você tá brincando. Genial. Então faz logo aquele Dinosaurs. Ah, olha aí. Live action. Lembrei da musiquinha agora, o desenho era maneiro. Eu também, agora que você falou. Mis compañeros y yo formamos el Dino Escuadrón Secreto en alianza con los Dinoplatívolos del espacio exterior. Y nos unimos todos en la batalla contra Genki Rex y sus malvados tiranos. Los dinoplatívolos están escapándose, jefe Rex. ¡Sígalos! Os dinossauros estão meio esquecidos, né, cara? É, podia ser que... Ia ser interessante se o Jurassic Park fizesse sucesso pra eles voltarem, né, cara? Só fala de zumbi hoje em dia. É. Nossa. Ai, caraca. Outra, é a, isso. A solução. A gente tem que fazer um filme em que acontece o apocalipse zumbi e a solução é soltar os dinossauros em cima deles. Isso. Nossa, só pode dar certo. Mas isso não vai criar dinossauros zumbis, não? É. Eles podem ser imunes. É, mas aí é que tá. Aí a gente usa os robôs gigantes no segundo filme. Ah, tá, entendi. Pô, aí no terceiro filme a gente chama o Exterminador pra poder acabar com o robô gigante, é isso? Volta no tempo, deu merda. Exatamente. Rapaz, vocês não pensam em ganhar dinheiro com o cinema, né? Cara, o que eu não tenho mais vontade de ver são esses filmes novos do Homem-Aranha, cara. A gente perdeu totalmente o foco, sabe? Eu já me decidi que eu vou aguardar o próximo reboot, cara. É. Esse eu vou passar aqui. Daqui a 2 anos e meio. Porque, vai ter outro reboot. Né? Eu não vi, vai acontecer. Eu não vi nenhum, cara. Eu não vi nenhum desses. Ainda bem. Eu vou esperar o próximo. Que... Eu acho que eles deviam parar de... Eu já devo ter falado isso também, mas parar de querer contar a origem. Bota o personagem já na porrada mesmo. Todo mundo conhece, cara. Não. Exatamente, ficar... cara. Você vê, vai ter um Batman novo já na porrada com o Superman, cara. É. Isso eu acho interessante. Tem gente que tá achando estranho isso. Pô, cara, como assim? Esse Batman tem nada a ver com o do Christopher Nolan, né? Já é um outro Batman que vai aparecer do nada, assim. Cara, vai em frente. Cara, eu não aguento mais história de origem. Né? Não, e pode ter certeza que em algum momento vai ter um flashback de 30 segundos, pelo menos, de colar de pérola caindo lá do Batman. Vai ter. Um morcego gigante na escuridão. Mas que seja, cara, 30 segundos. Ou bota nos créditos iniciais, só mostrando assim, pronto. Morreu. Já foi. É, mataram os pais, pronto. É. Uhum. Tipo, mostra os colar de pérolas caindo, a nave caindo na terra e acabou. Não, mas é o mesmo Super-Homem desse outro filme que teve, né? Então não vai mostrar nada do Super-Homem de origem. Bem, rapaz, eu acho. Mas todos os filmes do Super-Homem que tiveram até hoje mostraram a origem. Eu tenho certeza que eles vão mostrar nesse também. Não, cara, você lembra daquela nave que caiu? De 2006, não, pô. Teve? Como era o nome do diretor? Foi dos... Do diretor do X-Men. Como é o nome dele? Ah, o Bryan Singer. Aquele filme lá. Não do... teve. Aquele chato pra caralho. É. Ah, mas teve o Poderoso Chefãozinho lá falando as coisinhas também, não teve? Hã? Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. O pai lá. Qual é o nome, pô, do ator do Poderoso Chefão? Marlon Brando. Teve o Marlon Brandozinho ali. Nossa. Falando as coisinhas pra ele. Foi na abertura. Então, pelo menos, rapaz, Você lembra, então, aquela vez que você caiu na terra, então? Mas se... Veja que a Marvel e a DC anunciaram um monte de filme. E um monte de filme de personagens novos. Então vai ter muita origem aí chegando ainda. Rapaz, creio. É aí que tá. Eu acho que da Marvel não. Eu acho que eles estão fazendo uma parada... Acho que eles vão fazer uma parada muito boa, assim, se der tudo certo, né? Porque, por exemplo, o Pantera Negra, ele deve aparecer no Capitão América Guerra Civil, antes do próprio filme solo dele. Ah, é? Entendeu? Ah, é? É, pelo que eu entendi, sim. Eu ouvi uma parada dessa também. É, então... Vários personagens, inclusive, vão acontecer isso. Que aparecer antes. Então, assim, a possibilidade é muito grande de que eles não vão fazer essa... De ficar contando a origem de todo mundo. Agora, olhando... É porque se for contar, tá ferrado. Olhando pro outro lado, eu quando fui assistir Os Vingadores, eu não tinha visto nem o filme do Capitão América, nem tinha visto... Ah, não, o Thor 2 acho que saiu depois dos Vingadores, depois. Né? Acho que eu vi só o Thor. É, eu vi o Thor... Não vi o filme do Capitão América. Isso não fez falta nenhuma pra eu curtir o filme, sabe? Eu não fiquei Exatamente. Perdido nem nada. Então, de certa forma, se você for ver, né... Eles estão dando opção, né, cara? Ó, esquece o Vingadores, assista. Não precisa assistir o Capitão América. Ele, pelo menos, ele tá dando opção. Não, não é uma coisa... Depende do... E outra, por exemplo, a história do Guardiões da Galáxia, você pode dizer que é meio que uma história de origem ali. Mas não é bem uma história de origem, tanto, né? Porque né? Você mostrou como o grupo se reuniu, mas você não contou a história de cada um, do Rocket Raccoon, de como só, que ele virou. Não, ele só fala um pouquinho, quem né? Quem plantou o Groot, saca? Não nada disso. Quem plantou, né? E filme de herói já tá ficando também meio saturado, né? Cara, eu acho que não, sabe por quê? Eu acho que super-herói, eu acho que não é um gênero. Eu acho que você pode ter muitos gêneros com um personagem de super-heróis. Com Capitão América, por exemplo, é um filme de guerra. O Guardiões da Galáxia é um filme de ficção científica. Mas talvez, entendeu? Você possa ter uma saturação de um determinado super-herói, na verdade. Aí sim. É, o caso do Homem-Aranha. Que o caso do Homem-Aranha, o Homem de Ferro. E é aí que eu acho que a Marvel tá caminhando pra uma parada muito boa, que é aposentar esses personagens da fase 1 daqui a um tempo, né? Agora, até eu tinha comentado nos gravetinhos atrás aí também, que eu não tava aguentando mais filme de super-herói, mas uma coisa, pelo menos, tenho que admitir que pelo menos a gente vê estando ou não saturado, a gente tá vendo a evolução nos filmes, né, cara? Isso. Pelo menos. Os filmes que a gente vê hoje, comparando com os filmes de super-heróis de 5, 6 anos atrás, você consegue notar uma evolução. Foi o que eu cheguei a comentar com algum de vocês. O próprio filme do Superman, muita gente falou mal esse último aí, o que é o primeiro do Superman dessa nova leva, né? Uhum. Muita gente ficou meio dividido, né, com esse filme, né? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu achei o filme bem legal, inclusive, se você for comparar com os filmes mais antigos super-heróis, nossa, ia ser um filmaço, né? Se tivesse saído naquela época. Mas é porque parece que o nível tá aumentando, né? Então a gente tende a cobrar mais, né, do filme, né? Uhum. É, eu não pelo sei. Menos isso. Ele não estagnou ainda no nível. Tá sendo comum a gente se impressionar com o filme de super-herói, né? Chega um filme novo, a gente diz, ah, esse filme tá legal, né? É. Sim. Mas tinha uma época que tava decaindo, a época de Demolidor, Motoqueiro Fantasma, nossa. A gente tava piorando as tava coisas. Tava triste. Mas sabe o que eu tô achando? Que eu não falo nem da DC, eu falo mais da Marvel e afins. Que eles estão conseguindo chegar no meio termo, sabe? No começo, os filmes eram bem quase galhofa. Né? Lembra daqueles filmes do Super-Homem, que eram as histórias bem bobinhas e tal. Aí depois chegou aquela leva de filmes do X-Men, principalmente o primeiro, e depois de O Cavaleiro das Trevas, né? Até o Blade. O do Homem-Aranha também, que eles tentaram dar uma profundidade muito grande pros personagens. E agora eu acho que eles estão chegando num denominador comum, entendeu? Nem muita galhofa, nem também um negócio muito profundo, meu Deus, psicológico, filosofia, Batman lá, Cavaleiro das Trevas. Dark. Né? Dark, né? Tipo, esse pode filme do X-Men que teve agora é um filme tranquilinho, sabe? O futuro esquecido, perdido, passado, né? Futuro tudo pretérito imperfeito. Né? Ele tem uma história legal, né? É divertido, né? Os personagens têm seus conflitos lá, mas também você não torna o filme muito dark. Eu acho que esse é o caminho agora, entendeu? E eu gosto disso. É, eu acho que sim, o tom desse X-Men, acho que tá perfeito, cara. Não que tenha que se estagnar aí também, né? Mas assim, eu acho que é por esse caminho, tá ligado? Que o pessoal tem que se inspirar. Com certeza. Isso, diga-se de passagem, falou que tá mudando isso, mas na verdade eu acho que não. Acho que a Marvel Studios tá fazendo essa mudança e a pessoal que tá fazendo os filmes da DC tão dando murro em ponta de faca até hoje, cara. É, cara, mas eu tô esperançoso com a DC, cara. Se, cara... Agora sim, se tá tudo nas mãos esse filme aí do Batman vs Superman, né? É. Se cagar aí, morreu o resto. Morreu. Agora eu acho que tem chance de sair coisa boa. Olha aí, cara. Mas a DC tá planejando alguma outra coisa além do Batman vs Superman? Ah, tomou uns 10 filmes ela tá planejando. É. E todos eles soaram que vão ser uma merda, inacreditável. A lista não foi da Marvel? Dos dois. Saiu uma lista da Marvel logo depois da DC, que nego até tava sacaneando que, tipo assim, a Marvel demoliu o anúncio da DC. Tanto que tá aí, você nem sabia que tinha lançado. Eu nem lembrei dessa lista da não, DC. Não, vai ter até filme do Esquadrão Suicida, eu tinha comentado com você. É, esse eu lembro, do Esquadrão Suicida. Eu acho que esse vai ser um cagalhão inacreditável, cara. Ah, você acha? Eu acho que tem potencial pra ser bom. Pra mim, o que tá soando é que eles querem chamar 1 milhão de atores ultra sinistros. Por causa dos atores, né? Saiu e eles a lista querem dos apostar atores. Nisso. É, eles querem apostar nesses atores e o roteiro vai ser uma bosta. Não sabia nem que isso existia. Mas, cara, eu andei lendo a revista, a Injustiça, né? Que é baseado naquele jogo que a gente chegou a comentar, o jogo de luta, né? Sim, aham. O jogo, ele é bem galhofa, né? A revista, ela é levada mais a sério, né? Uhum. E, assim, eu nunca tinha lido nada da DC, mas, assim, algumas coisas de Batman, assim, as coisas soltas, né? Mas nunca tinha lido nenhuma saga. E, pra mim, foi uma ótima apresentação, os personagens da DC. Eu acho até... Eu nunca li aquele Guerra Civil da Marvel, né? Mas o pessoal costuma dizer que o Guerra Civil é uma ótima maneira de apresentar os personagens da Marvel, né? Sim. Eu tô achando isso em relação à Injustiça, pra apresentar os personagens da DC. E tá uma história muito legal. Não acabou ainda, né, a saga. Até achei que tava fechada, mas não acabou. Uhum. E eu, quando eu comecei a ler, comecei a me empolgar, eu até falei pra uma Vivi, cara, se eles forem por esse caminho nos filmes, vai dar certo. Porque tem muita gente que não consegue visualizar, né? Como é Sim. que vai ter Batman, Superman, Mulher Maravilha, né, nesse nível? Eu, pelo menos, como eu não conhecia muito bem os personagens, eu não consegui imaginar essa galera junta. Uhum. Eu acho difícil também. É, o Fábio deve pensar justamente o que eu pensava, então. É. Pra mim era muito mais fácil pensar em Vingadores, X-Men, até porque já tinha X-Men e Vingadores é meio parecido até, né, a pegada, né? Uhum. Ah. Mas, lendo essa revista, eu disse, cara, eles têm as ferramentas, sabe? Eles têm de onde tirar a inspiração. Uhum. E eu comecei agora, deve ter outras histórias muito boas também por Mas aí, Mas o né? meu problema não é nem com a inspiração, o meu problema é com a execução disso, entendeu? Vai ser o Jack Snyder também, né? Vai ser o Zack Snyder, né, que vai fazer esse filme também do Batman vs Superman. É isso aí. Eu acho que ele tem competência, cara, pra fazer alguma coisa legal. É. Ah, cara, com tudo que eu vi da DC até hoje, eu não tenho esperança. Assim, eu tenho até um pouco de implicância, porque eu já não sou muito chegado na DC em si. Eu também não era, cara. Eu comecei agora, sabia? Quase tudo da DC que eu gostei, que eu gostei de verdade, assim, foram universos alternativos, saca? Uhum. Tipo, caraca, o que o Superman cai na União Soviética ao invés dos Estados Unidos. Entra a Foice e Martelo, isso. O Lex Luthor, Homem de Ferro, que pra mim é uma das melhores histórias da DC. É, talvez você gostasse do Injustiça, porque ele é um... Provavelmente sim. Basicamente, o Coringa ferrou a vida do Superman e ele começou a olhar assim, cara, isso não vai acontecer mais. Aí ele mata o Coringa e disse, ó, todo mundo agora, que qualquer bandidinho agora vai... Não vai ter mais tolerância nenhuma, sabe? Uh-huh. Aí o Batman vendo isso, não, a merda crescendo aí. O Superman vira um tirano e o Batman fora da lei. Pronto, ele tem uma pegada à Guerra Civil mesmo, né? Do mesmo jeito que tem a Guerra Civil lá, que é o Capitão América contra o Homem de Ferro, né? As visões diferentes, é Batman versus Superman, né? Essa visão aí. Tem a galera do Batman e a galera do Superman. Eu tô achando interessante. Não, eu provavelmente vou gostar, sim. E é um que eu quero pegar. O colega meu falou que é muito bom e tal. Falou coisas que eu achei legal. A história do jogo Injustiça eu achei legal. Então, assim, provavelmente é... Mas cai na mesma parada. É uma história, é sempre história alternativa da DC que eu gosto, entendeu? Uhum. E porra, como eu falei, né, antes, pra mim as adaptações de filme da DC estão sempre sendo murro em ponta de faca, repetindo os mesmos erros de adaptação de super-heróis que nego da Marvel já aprendeu a sair, né? Já aprendeu a fugir. É, sempre foi complicado, né? Você vê o Batman mesmo, que o Nolan teve que fazer, ele revirou todo o personagem, né, cara, pra adaptar. Né? Uhum. Que fazia sentido até, olhando assim, muita gente não conseguia imaginar o Batman dentro de um universo muito fantástico, né? Mas eu acho que já deu também, sabe? Foi bom ter finalizado a saga lá do Nolan, e eu acho que agora tenta fazer uma coisa mais parecida com os quadrinhos mesmo, sabe? Que é isso que a Marvel tá fazendo, né? Exatamente. Inclusive eu tava revendo o Batman Begins, cara, que por mais que todo mundo fale... Que esse Batman do Nolan é focado, mas na realidade, olhando de novo o filme, nem cara, tem muita galhofada, cara, ali. Tem. O filme é maneiro pra caramba. O Nolan parece que é produtor executivo do Batman vs Superman. Aí, ó. É. Olha aí, mas falando então de temas saturados, zumbi, né, cara? Porra, zumbi eu já não aguento mais, cara. Zumbi tá muito Se você for ver, não faz tanto tempo, né, cara? Isso começou o quê? Lá na Madrugada dos Mortos, lá do... Zack Snyder, que deu essa revitalizada aí nos zumbis, cara. Eu acho que foi porque logo depois veio aquele filme lá de Londres. Como é o nome daquele Extermínio. Filme? Extermínio. Uhum. E aí começou. Que eu acho um dos melhores filmes de zumbis também. Aí desbundou, né? Porque teve até o filme lá que meu namorado é um zumbi. Já teve algum pornô zumbi? Todos. Provavelmente todos eles. Uhum. Cara, eu já ouvi falar que tem um filme aí que é daquele Will Bow, inclusive. Acho que é o House of the Dead, que tem uma cena de sexo com zumbi. Eu nunca vi nenhum filme desse cara, mas a fama dele precede. Ó, e pornô de zumbi tem. Tem? Você procurou aí? Procurei, escrevi assim no Google, pornô zumbi, tem um monte. Eita, cara, nação fapeira. Se você procurar pornô de tema X, tem. A resposta é, tem pornô de alguma coisa? Tem. Tem. A resposta é sim, sempre. Você não é tão criativo assim pra pensar em um pornô que não existe, né? Exatamente, cara. Regra 34. Se alguém já pensou em alguma coisa, alguém já pensou em pornô disso. Cara, você viu lá um vídeo que os caras comentaram no God Mode, cara, de um... Cara, não sei se... Aquilo não é nem pornô, sei lá o que é aquilo. De Tartaruga Ninja, cara. Que é isso? Que é uma coisa meio... É uma mistura de pornô com necrofilia de Tartaruga Ninja, cara. Nossa. É muito bizarro, cara. Nossa. Cara, eu vou achar um artigo aqui do Cracked, que eles falam dos 5 pornôs mais bizarros que eles já passaram. Mas... E vocês vão... Eu quero ver... Eu quero fotos das caras de terror. Zumbis gostosos. Isso é uma paródia pornô de Walking Dead. Ai, cara. Ai, que horrível. Ai, tem foto. Deixa eu ver. Nossa, era isso. Esses zumbis aí embaixo. Engraçado, cara, que dá pra ver a divisa da máscara da mulher no pescoço. Eita, tá frio. Não, velho. Até a maquiagem é mal feita, cara. Ah, que bosta é essa, cara? Eu tô vendo a flecha do cara preso no cabelo do moleque. E o gordinho zumbi vai dar uma cacada nessa lourinha aqui. Desde já, quero deixar claro que eu não me orgulhei de ter achado isso daí. Você causou um silêncio no podcast. Caramba, tem homenagem a Troá com zumbis, cara. Tudo tem versão pornô mesmo. Não satura nunca, né? Se tem um gênero que não satura... É isso que eu ia falar, que as pessoas perdem. Oh, caraca, que terror, cara. Eu acho que o assunto já... Já saturou? É, já saturou. Ah, 1h07 de conversa. Vocês acham que tá bom? Acho que sim. Só dessa vez eu consegui achar uma finalização, mas eu vou tentar achar não quando estiver editando. A finalização, tu pode jogar aquela parte do pornô pro final. Parte, tudo termina no pornô, é, né? Pronto, e essa descoberta sua vai pros erros agora. O que a gente tava falando antes do pornô zumbi? De zumbi. Caraca, achei, peraí, eu vou mandar pra vocês. O artigo do Cracked? É. É, existe a regra 34, achei que era um número aleatório aí. Não, cara, existe. Caramba, American Dead, cara. O que é isso de regra 34? Cara, é uma parada de nego à toa da internet. Ele é. Lembra do inferno da internet? O 4chan? É uma parada que surgiu lá, que assim, em determinado momento eles juntaram e criaram 100 regras da internet. A regra 34 estabelece que se você pensou em alguma coisa, então existe pornografia disso. Ah, caralho. Tá. Me estrepino. Que é um troço desse, né, cara? Que é isso? Com a cartola e o monóculo ali. E esse aqui da aranha? Tô com vontade de vomitar, cara. Caralho. Não, né, caralho. Não. Eu sou sensível. Dá pra... sensível pra essas coisas, cara. Eu vou conseguir dormir hoje à noite. Mais uma estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá! Mais uma vez, testando o H4N. Dessa vez o nosso próprio H4N. Já apanhamos, já perdemos uma gravação. E talvez vocês estejam escutando um pouquinho de eco, porque a gente ainda não conseguiu colocar um revestimento. Eu vou tirar uma foto. Ai, não! Eu vou tirar uma foto da nossa gambiarra aqui. Não, tá muito feio. E colocar no post, mas a gente pretende melhorar isso daqui, botar umas espuminhas depois pra diminuir esse eco, esse som metalizado. Temos alguns recadinhos para dar antes dos e-mails. Primeiramente, a gente finalmente fez nosso Patreon. Sim. Provavelmente quando vocês estiverem escutando isso, já vai estar pronto lá para vocês serem nossos patrões, ajudarem o Gaveteiro a crescer. E já botamos uma pequena meta, uma meta simbólica, para voltarmos a ser o que éramos antes e lançar o Gavestática quinzenal, como muita gente está querendo. Então, entrem lá no gaveteiro, entrem no nosso link do Patreon, que vai estar nesse post. Eu vou ver se eu consigo colocar em algum lugar de destaque também. E olhem lá a nossa meta para voltar na sessão semanal. Se vocês se esforçarem muito, esse mês ainda tem Gavi Estática, hein? Não, esse mês não, né? No próximo. No próximo, dia 20, isso vai ser 15 anos. É verdade. No próximo vai ter Gavi Estática cedo, né? Eu vou ter que trabalhar o duro. Falando de joguinhos, nós ativamos o nosso canal, melhor, né? A gente já tinha um canal lá no Twitch TV pra fazer nossos streams de joguinhos, só que a gente não usava muito, né? E agora a gente tá querendo pôr em prática essa atividade, já fizemos alguns streams. E se vocês quiserem acompanhar lá o que a gente anda jogando, interagir com a gente, assinem o nosso canal, o link também tá no post. A gente já andou fazendo vários testes com o nosso fiel escudeiro, o Ed Snow, o Edson, que ele tá sendo nosso beta tester, né? E ainda falando de jogos, queria agradecer também o Rodrigo Martins, que me deu um jogo, o The Ship. Eu ainda não entendi como é que joga esse negócio, mas todo mundo fala que é legal. Rodrigo também me deu o Gun Monkeys, obrigada, Rodrigo. Isso. Ah, eu também ganhei Don't Starve Together, do Oneiro. É Oneiros ou é Orneiros? Eu acho que é o Oneiros. É, mas ele ainda não jogou comigo. Mas vamos jogar. Fale comigo, Oneiros. Fale comigo pra gente poder marcar. É, cobre ela, que senão, se depender dela. Manda mensagem offline, que a Vi ela sempre entra no invisível. É, ninguém me vê quando eu entro, só no Sneak. E só pra finalizar esse assunto de joguinhos, entrem também lá no nosso grupo do Steam, que a gente já tem já faz tempo, né? Só que tava meio morto por lá. Eu coloquei um tópico com todos os jogos multiplayer que eu tenho. A Vi colocou os dela também. E o pessoal tá colocando pra gente tentar finalmente, né, fazer aquele campeonatozinho ou fazer uma jogatina com o maior número de pessoas. A gente vai ver algum jogo que a maioria dos ouvintes que tiverem, né, pra gente jogar com os nossos ouvintes e até de repente fazer um stream também disso. É, e deem sugestões também de outros jogos, de repente algum free to play. Tem o Team Fortress, né, que o pessoal fala que é muito bom. Eu nunca joguei, na verdade. E é isso. Acho que foram todos os recadinhos. Tem alguma coisa pra falar? Eu tenho um recadinho. Ah. Hoje tem outro podcast que eu tô saindo. É, você confirmou com o Doglira? Confirmei com o Doglira. Frango Fino, se Deus quiser, sai hoje. Se não sair, sai amanhã. Você confirmou? Sai essa semana. Ele diz assim pra mim: eu vou tentar lançar dia 20, mas se não der, sai essa semana. Você confirmou com o Doglira, se Deus quiser. É isso mesmo. É, se Deus quiser, gente, hoje também tem Vivi então, com o Frango Fino. Depende de uma interação divina, né? Pra esse negócio funcionar. É. Beleza. Então, se tudo der certo, hoje tem dois Gavi Estáticas com a Vi. Ou dois Gavi Estáticas, dois podcasts com a Vi. É, beleza, acho que já foram todos os recados. Vamos agora pros e-mails, Vi. Primeiro e-mail aqui. Pedro Ângelo, 14 anos, Brasília. Quero falar que o podcast está muito bom, cada vez melhor. Atualmente o Gavestático é o meu podcast preferido, melhor que o Nerdcast. Já escutei todos os programas várias vezes e me diverto sempre. Só queria agradecer mesmo por todos esses podcasts, que mesmo sendo mensais, são os melhores. E ele deu aqui pra gente uma Kid de Mirror's Edge. Essa Kid de Mirror's Edge, a gente podia, como eu tinha falado com você, a gente podia de repente sortear, jogar lá no em algum stream desses que a gente fizer, um dos próximos. Não sei se de repente era bom marcar uma data. No próximo fim de semana, de repente. Ah, deixa meio que rolando, a gente meio que vago. Um problema, porque tá ficando de tempo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar essa aqui do Mirror's Edge em algum stream nosso nos próximos, então... Preste atenção, que a gente põe o stream, sai no Facebook e sai no Twitter. É, a gente avisa lá. E tem aquelas lá que o menino não reclamou. Ah, é verdade. Teve acho que num Gavi Estática retrasado, a gente fez aquela perguntinha lá da idade do Ike, né? Teve uma pessoa que acertou. Só que esses jogos que eles estavam no meu inventário, na verdade, né? Que era o Payday, The Heist e o Orion Dino Horde, acho que é isso. E eu precisava que o cara me adicionasse no Steam, né? Pra eu poder mandar pra ele, eu acho que precisa disso. Só que já se passaram 2 meses, a gente mandou e-mail pra ele, ele não respondeu. Então a gente vai implementar agora essa regra, né? Se a pessoa que ganhar o jogo, depois de 2 Gavi Estáticas... Passou 2 Gavi Estáticas, é o suficiente, mesmo quando for quinzenal. Aí pode ser. Bota sua... É, se quiser realmente os jogos, então entre em contato o mais rápido possível com a gente pra conseguir seus jogos, né? Então a gente pode sortear esses 3 jogos durante nossos próximos streams. Que é o Mirror's Edge, o que o Pedro Angelo deu pra gente... O Dino Horde e o Payday The Heist, que se não me engano foi o Bruno Lasson aqui pra gente. Fiquem espertos. Fiquem espertos. Aqui, próximo e-mail do Bruno Fazanaro. Olá, traças, um ótimo cast, parabéns. Sempre que sai um novo episódio do Gaveteiro, fico muito feliz em ouvir. Considero vocês pessoas muito autênticas e uma internet que cada vez mais só ostenta apenas personagens. Nesse departamento de desaprender coisas, eu posso dizer que estou sempre aprendendo a fazer isso. Barulho grave do incêndio. Uma coisa que eu vi que estou piorando a passos plenos é o videogame. Outro dia peguei para jogar Street Fighter 2, jogo que me considerava até bom, com a minha namorada. Fazia tempo que eu não tomava um couro tão bonito de alguém. Bom, fico por aqui, senão vou começar a me sentir mal pelas coisas que desaprendi. Um abraço. É, videogame sempre acontece essas coisas. Tem vários joguinhos antigos que eu pego também pra jogar que eu me quebro muito. Próximo e-mail aqui do Vinícius Inácio, 19 anos, São Paulo. Segunda vez que mando e-mail pra vocês, mas apesar disso eu tô sempre acompanhando o site. Enfim, eu tenho esse tique nervoso do Diego de andar rápido desde sempre. Não é um tique nervoso. Se eu tô sozinho na rua, saio andando como se não tivesse amanhã. Chegando nos lugares suado, muito, mas muito suado, em nível de Exu mesmo e cansadão. Nível de Exu, seria que ele chega fedendo? Rapaz, eu acho que é o nível cão chupando manga, né, cara? Aquele nível que já tá, que é aquele sebo. Credo. E realmente é difícil andar com pessoas do lado. Quando saio com minha mãe ou amigos é uma luta. É tipo obrigar meu corpo a andar em slow motion. Bom, o cast continua maneiro, arranca risadas em forma de algo legal e é isso aí, continua. Eu acho que eu tô livre desse problema. Isso daí é um problema que eu deixei pra trás. Eu já consigo acompanhar as pessoas. Acho que é porque também eu parei um pouco de andar. Eu já não aguento mais andar tanto, como eu falei no podcast, né? Próximo e-mail aqui do Vinícius Raposo, 32 anos, polícia civil. Ó, polícia civil. Policial civil, Recife, Pernambuco. Salve, traças. Encontrei o podcast de vocês enquanto peregrinava na rede. Sou policial civil e como trabalho em regime de plantão, é sempre bom ter algo para ouvir e se informar enquanto estou nas madrugadas esperando ocorrências chegarem. Ouvi os episódios sobre OVNIs primeiro, o que aguçou a minha curiosidade. Como sou jogador de RPG e fanático por literatura fantástica, segui ouvindo sobre Terra-média e Ariboriana. Aí vocês já me ganharam e saí baixando e ouvindo um monte. É meio... Quando fala de um policial civil, eu não consigo pensar no cara que joga RPG. Eu penso naquele estereótipo que tapa na cara de bandido e pronto, assim. Tudo bem que policial civil não faz isso, cara. Tapa na cara de bandido é mais policial militar. Acho que é. Eu não conheço. Enfim. Apesar de agora deixar os episódios para os dias de trabalho mesmo, quando eu preciso de algo divertido para ouvir. Continue um bom trabalho, obrigado pelas horas de diversão e siga nessa trilha de sucesso. Agora espero ansioso o dia 20 de cada mês para ouvi-los. Forte abraço e tudo de bom deste novo ouvinte fiel de vocês. Muito obrigado pelo seu e-mail, Vinícius. Eu me identifiquei muito com esse e-mail por conta desse negócio que ele falou de ele ajudar as horas de trabalho a passar mais rápido, né? Podcast é muito bom pra isso. Ai, eu acho que se eu fosse porteiro, eu acho que eu ia assinar uns 20 podcasts pra ele. Um cara que trabalha de plantão e muitas vezes tem um dia... Não sei se como é que é a rotina dele, né? Mas imagino que tem um dia que não deve acontecer nada, né? Não sei. Pra isso, um podcast lá do lado é muito bom mesmo. É. Próximo e-mail aqui do Alexandre Santos, 23 anos, designer gráfico, Londrina, Paraná. Estava escutando o último cast, no bloco de notas vi que alguém mandou sua história de fantasmas. Bom, resolvi mandar a minha também pra vocês guardarem. Já aproveitando esse e-mail, quero elogiá-los. Vocês têm um espaço nos meus favoritos entre os podcasts que eu ouço. Mas ainda estou devendo uma maratona. Talvez nessas minhas férias vai rolar. Agradeço por me acompanharem nas minhas jornadas de trabalho e no caminho do busão, que é longa pra cacete. Valeu. Olha só, mais um aí. Pessoal, continue mandando suas histórias. Qualquer hora a gente faz um podcast. É verdade. A gente tem que separar, inclusive, a outra. Não sei se a gente separou. É do Jean. Ah, é verdade. Mas tem que separar já num lugarzinho pra depois não perder já de ninguém. Já temos duas histórias. Próximo e-mail aqui do Gabriel Santana. Esse é o e-mail. É, o e-mail enigmático. Olá, engavetados. Meu nome, bem, vocês já devem ter visto. De onde venho, isso não é muito importante. Minha idade, já me esqueci faz alguns ciclos. Minha profissão, melhor não dizer pelo bem de vocês. Nossa, tá um desdém na sua voz. Ah, desculpe. Já assisto a Gavestática há quase 3 anos, mas era preguiçoso demais para enviar um comentário. Acho que o podcast de vocês é nice, sendo isso na minha língua algo muito bom. Quem assistiu Deep Space de 69 vai entender. É, todos os dois. Particularmente, gosto de todos os podcasts já feitos por vocês, porém devo admitir que existem alguns que brilham mais. Por exemplo, o de Creepypastas ou o Podes por Dentro, sendo esses os que mais escuto. Eu tenho algumas sugestões de podcasts, sendo elas um de bicho de estimação, histórias de festas ou bailes, e claro, mais um de creepypasta. É, na nossa listinha de temas futuros, tem uns temas desses aí que você tá falando, hein? A gente vai fazer um histórias de festas, bailes e baladas. É, fazer um, tipo, a parte 2 daquela. O Ivozinho tava querendo que a gente fizesse uma parte 2, aquela de... Night? De Night, no Pico da Balada. Pico da Balada? É, pode ser. Mas eu não tenho mais histórias, que acho que eu esgotei minhas histórias na quinta. É, eu contei todas as minhas uma história. Acaba esse e-mail dizendo que o Gavestatic é um podcast B10 da vida, um dos melhores. Tudo que tem pouco é bom, né? Dá gosto de quero mais. E dizendo que se precisarem de alguém para um tema de animais... um tema de animais. Um tema de animes, podem contar comigo. Sou um otaku, era um tanto confiável. Até mais. Um e tempo. Caso não vejam vocês de novo, good evening, good afternoon and good night. E aí, a gente vai rolar um outro Gavestatic de anime? A gente precisa de mais especialistas, né? Ou simplesmente eu saio desse Gavestatic. Ah, eu até conheço umas pessoas aí que dá pra entrar. É, antigamente você era mais exploradora de animes obscuros. Hoje em dia não tá dando não, gente. Eu vejo que tem na Netflix hoje em dia. Ah, cara, falando em Netflix, esse fim de semana, como isso eu acho que nunca vai sair um Gavestatic, é melhor falar aqui no bloco de notas, eu vi aquela animação dos Cavaleiros do Zodíaco em CG, é muito boa, recomendo. É tão boa que, ó... uma bosta. Não, o Câncer, ele se tornou... muita gente tá criticando aí, mas o Câncer, Cavaleiro de Ouro de Câncer, se tornou um dos melhores personagens de todos os Cavaleiros do Zodíaco. Parecia um pouco uma cena tirada de A Fantástica Fábrica de Chocolate, aquilo aí. Nossa, cara, foi muito triste. E acho que é isso. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mail pra gente. Lembrando que a gente sempre lê a nossa nova política de e-mails. A gente tá lendo todos os e-mails que a gente recebe. Então, se você mandar pra gente algo que não seja de péssimo gosto, a gente vai ler aqui. Mandem para contato@gaveteiro.com que a gente lê aqui no próximo Gavestatic. Se quiser seguir a gente no Facebook, é só ir lá procurar por Gaveteiro. A gente tá lá. Nosso grupo no Steam, procura pela gente também. Estamos lá. Siga a gente no Twitch. Siga a gente no Twitter. E é isso aí. É confuso isso, né? É, Twitter. É muito estranho. Beleza. Valeu a todos. Um abraço. Tchau. Tell you to run on the way, on the way, from nobody to see, nobody else.